Bom dia, Gênova. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, parabenizar a Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho de recuperação de veículos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós estamos observando aí nos últimos dias uma série de veículos recuperados no perímetro urbano da BR-277, fruto até de intensificação no patrulhamento desta via? Sem dúvida. Os nossos policiais têm intensificado a fiscalização em cima da identificação veicular e, consequentemente, a descoberta aí de um maior número de veículos furtados e roubados, né? Além da implementação do moto policiamento ali na região da Ponte da Amizade também, né? Falando especificamente de um tema aqui que, inclusive, nós precisamos orientar a população, entrou em vigor uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, uma resolução número 479, a respeito da suspensão dos veículos de passageiro e de carga. Isso traz impactos diretos no que é popularmente chamado como veículo rebaixado? Sim, ele veio realmente estipular a forma em que pode-se fazer o rebaixamento de um veículo, né? O rebaixamento do veículo normal a gente sempre vê aí dentro das cidades aí veículos desse tipo, né? Agora, o de veículos de carga, o rebaixamento acontece no eixo dianteiro, que fica a cabine fica mais baixa, e eles erguem a suspensão traseira. Há casos aí já que nós temos conhecimento que cabe até um policial em pé atrás da carroceria, que a cabeça ainda não alcança a carroceria. Isso daí traz N problemas aí para a segurança do veículo, e então o CONTRAN achou por bem normatizar isso daí. Com base nesta normatização, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando também os trabalhos de fiscalização de vistoria de veículos que estejam contra o que diz esta norma? Sem dúvida. Nós estamos aí de uma maneira mais moderada, não em comandos específicos, propriamente só desse tipo de fiscalização, sempre fiscalizando e tentando orientar as partes aí para que regularizem essa situação. Dessa forma, vale destacar que essa nova resolução, ela é complementar à resolução 292, que ela é de agosto de 2008, do CONTRAN, que ela é bem mais ampla, né? Essa 479, que é agora de março de 2004, ela tem dois itens básicos, né? Ela divide os veículos aí em até 3.500 kg de peso bruto total ou acima de 3.500 kg. Então, basicamente, os veículos até 3.500 kg, a altura mínima que deve ter do solo até abaixo da carroceria ou do chassi é de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Tá? O conjunto de rodas e pneus, além de não poder ultrapassar a lateral do veículo, quando ele é submetido ao teste de esterçamento, ele não pode, o pneu não pode tocar nenhuma estrutura do veículo. Tá. Agora, com relação aos veículos acima de 3.500 kg, que são os caminhões mais pesados, né, a linha do chassi, da parte dianteira até a parte traseira, ela não pode ter uma inclinação superior a 2 graus. Então, isso se apura de forma que traça uma linha imaginária do chassi ao solo na frente e do chassi ao solo no rodado traseiro. E dali você tira a inclinação e vai ver se o veículo está de acordo ou não com a legislação. Mas vale ressaltar que essas duas alterações de suspensão, que é o último parágrafo dessa resolução, ela diz que é nas duas situações deve constar essas observações, esses registros no documento do veículo. Ou seja, uma observação importante essa, a pessoa ela não pode fazer essa redução por conta, diminuir ali o espaço entre o chão e o carro, enfim, rebaixar seu veículo por conta sem comunicar à autoridade, isso precisa estar devidamente notificado e constar no documento do veículo? Sim, a comunicação do órgão de trânsito é para a fiscalização tomar conhecimento. Mas o mais importante dessa comunicação é que o órgão de trânsito irá exigir que a pessoa apresente o certificado de inspeção no Inmetro. Ou seja, um órgão acreditado do Inmetro fez aquela inspeção e certificou que o veículo foi devidamente feito aquelas alterações. Tá? Então, pegar o usuário e atestar ele que ele quis fazer a modificação e que a modificação ficou a contento ou não. Aí o órgão do Inmetro é que vai dar essa certificação ou não, né? Só aí o órgão de trânsito vai fazer o registro. Gênova, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, porque eu confesso, eu sou completamente ignorante com relação a esse assunto da suspensão dos veículos. A gente ouve as pessoas, muitos motoristas comentando que o carro rebaixado em tese seria mais seguro, isso daria mais estabilidade, enfim. Existe algo de concreto com relação a isso ou é apenas um mito entre os motoristas? Olha, na verdade, eu também não sou técnico nem perito nesse assunto, né? Mas o que a gente observa é que os engenheiros buscam aí, as próprias montadoras buscam, é o meio termo disso tudo, né? É ter a segurança sem abrir mão do conforto, tá? Agora, o que a gente vê é que o pessoal cortam molas de veículos, rebaixam, faz tudo, botam pneus de perfis baixíssimos, a pessoa sente as pancadas da suspensão todas nas costas no momento em que está andando. Eu acredito que cada pessoa tem um gosto e a gente respeita o gosto de todos, desde que se enquadre dentro do permitido pela legislação, mas também nós não podemos... porque uma pessoa ou um grupo de pessoas gostam de veículos rebaixados, nós não podemos querer obrigar que toda a sociedade ande ali naquele veículo duro, determinar que toda a sociedade goste da mesma coisa, né? E eu acho que veio em boa hora essa normatização aqui do CONTRAN para aqueles que, se assim acharem que devem modificar o seu veículo, façam da forma correta. Para quem quer saber outras informações, essas resoluções elas estão disponíveis, inclusive, no site do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos apenas repassar os números aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Quais são essas resoluções? A última resolução é a 479. Ela é de março de 2014. Ela altera um artigo da resolução 292, de 29 de agosto de 2008. Então, vale a pena aí as pessoas que interessam no assunto, fazer a leitura das duas. O site, na verdade, é do Denatran, www.denatran.gov.br. À esquerda lá, clica em resoluções do CONTRAN. Essas informações, portanto, estarão disponíveis lá na íntegra para uma leitura até mais cuidadosa a respeito deste assunto. Inspetor Luiz Gênova, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos à população aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia. Tranquilo, Guilherme. Nós que agradecemos a oportunidade aí para esclarecer os ouvintes e deixar à disposição aí que qualquer dúvida que as pessoas tenham sobre o assunto ou até outros assuntos ligados à área de trânsito, que nos procure aqui na delegacia da PRF, aqui no Parque Presidente. Nós teremos aí o maior prazer em esclarecer o assunto que for colocado em pauta.